atrás, 2010, Best Produções, Antras Beats. Quanta gente pede coisas que desejam na sua vida, mulheres, amores ou simplesmente um prato de comida, um alimento pra saciar a sua fome. Todos iguais no seu espaço, a diferença é só o nome. Um sinal, a estrela cadente passou lá em cima. Eu desejei você comigo pra sempre na minha vida. Quantos outros não desejam coisas bem mais simples? Talvez um lar, uma família que não seja assim tão triste. O que será que pensa uma criança quando tá chorando, quando apanha dos seus pais? O que será que ela está pensando? Não está brincando com as crianças da sua idade. Já trabalha, mas não ganha nada, essa é a verdade. Atinge corações sensíveis por um trocado. Balde com sabão na mão, sem futuro e sem passado. Qual será seu desejo? Será que alguém se perguntou? Tenho certeza absoluta que ninguém aqui se preocupou. Aquele que te ama tá pensando em você. Já cansou de te falar, mas você não quer saber. Vários desejos que não são realizados, porque muitas pessoas simplesmente deixaram de lado. Morreram sem saber, nem tentaram pra saber. Sempre se acovardaram, infelizmente eu vou fazer o quê? Eu olho pro meu lado, tem alguém de cabeça baixa. Ninguém tá se preocupando, não querem saber de nada. Será que ele foi traído por um amigo? Não sei, só vejo tristeza neste rosto tímido. Quantos iguais a ele estão chorando neste momento, sem ninguém pra consolar e apartar o sofrimento? Sonhos, desejos, desejos e esperanças. Muitos morreram sem tentar, ficaram apenas na lembrança. O que podia ser, sempre será passado. A busca interrompida de um sonho não realizado. Sonhos, desejos, desejos e esperanças. Muitos morreram sem tentar, ficaram apenas na lembrança. O que podia ser, sempre será passado. A busca interrompida de um sonho não realizado. Quantos não sonham com uma vida diferente da que vive? Um pouco mais de dinheiro, com um pouco menos de burrice. Mas as mesmas sabem que é muito raro uma mudança no lugar onde temos a falsidade como herança. Fica difícil resolver ou desejar alguma coisa, já que muitas delas dependem de outras pessoas. A gente cansa, tem gente que já perdeu a paciência. Partiram pro outro lado, esqueceram a decência. Uma história ruim que muitas vezes não tem culpado. Sempre televisionado pro bem de quem tá sentado. Porque depois de um tempo a imagem desaparece. Ele some da nossa frente, logo logo a gente esquece. Se morreu, se está vivo, ninguém aqui quer saber dos seus sonhos, das suas metas. Eles não ligam pra você. Não são ninguém, apenas pessoas que vêm, passam, atravessam na sua frente, nem olham na sua cara. Vejo tudo virando pedra, o amor está morrendo. Ninguém corre atrás de nada, o dia a dia é violento. As flores não tem mais motivo pra existir. O mundo agora virou cinza, ninguém aqui quer mais sorrir. Sonhos, desejos, desejos e esperanças. Muitos morreram sem tentar, ficaram apenas na lembrança. O que podia ser, sempre será passado. A busca interrompida de um sonho não realizado. Sonhos, desejos, desejos e esperanças. Muitos morreram sem tentar, ficaram apenas na lembrança. O que podia ser, sempre será passado. A busca interrompida de um sonho não realizado.